Agora, 2h40. Ela, no último domingo, a gente tem informações aqui que, apesar de viver sozinha em um cativeiro, uma cobra, uma jararaca, acabou se reproduzindo, né, sozinha. Gerou aí, acabou botando 14 ovos e um deles, né, apenas um deles, ele eclodiu. E é sobre um fato raro, é sobre isso que eu vou conversar com o Vanderlei de Moraes, o Vanderlei que é médico veterinário do Refúgio Biológico Bela Vista, aqui em Foz do Iguaçu. Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde, Cristina. Vanderlei, é um fato bastante raro esse, né? A jararaca vivia sozinha lá desde 2012, desde o início de 2012, né? E acabou acontecendo esse fato raro dela acabar tendo fazer uma reprodução sozinha. Como é que foi isso? Na realidade, ela é um animal que normalmente reproduz com a ajuda de um macho, né? Sim. Só que já ela ficou esse tempo todo sozinha. E nessas espécies de répteis, também algumas espécies de anfíbios e aves também, algumas plantas, pode acontecer da mãe passar todos os genes pro ovo e conseguir reproduzir. A gente estava estudando, que inclusive hoje pela manhã nós chamávamos essa sua entrevista no CBN Foz, edição da manhã, conversando aqui com o nosso âncora, com o Guilherme Wojciechowski, e tendo bastante curiosidade de saber de como que isso, né, como que isso teria acontecido. A gente fez algumas pesquisas aqui e a gente descobriu aí, né, a gente fazendo algumas pesquisas, de que pode ser uma suspeita de paternogênese, né? Exatamente. É isso. Explica pra gente, pro pessoal que está nos acompanhando, do que se trata essa paternogênese. Quando você tem a reprodução normal, os genes, tanto do macho como da fêmea, eles se separam em duas partes e só uma parte vai para formar o embrião. No caso da paternogênese, as duas partes da fêmea vão e formam esse embrião. Então é como se fosse quase um clone da mãe. Certo, ele não é, a gente tem informações que ele não é inédito, né? Não sei, inclusive já temos, fizemos algumas pesquisas que tem alguns outros animais que conseguem fazer essa reprodução sozinha, embora seja de maneira diferente, mas acontece. Então não é inédito, mas é bem raro, bem comum, né? É bem comum. Tivemos o mesmo relato em 2011 num zoológico em São Paulo. Já teve caso de répteis fazendo isso também em zoológicos no exterior, um dragão de Komodo, né? De Komodo, né? Na Inglaterra, né? Uma fêmea que reproduziu, teve filhotes, e ela não tinha nascido em cativeiro, então realmente nunca tinha tido contato com o macho. Então é um fato bem raro e que sempre acaba mostrando pra gente como a natureza é diferente, né? Sempre causa surpresa. As condições do ambiente em que essa cobra vive, Vanderlei, você acha que pode ter possibilitado? Isso significa que realmente as condições em que ela vive, em que ela é tratada, são boas, e isso pode ter favorecido também? Ah, com certeza, né? Você tendo uma boa nutrição e tendo boas condições ambientais, com a temperatura controlada, não ter nenhum tipo de estresse, né? E faz com que o animal ele se sinta apto a reproduzir. Quer dizer, o animal que não está bem alimentado, sofre estresse, tem problemas de manutenção, ele dificilmente reproduz. Então, por isso que a gente acha que essa cobra acabou reproduzindo, porque ela estava em ótimas condições de manutenção. Qual é o... Estão tendo algum cuidado com essa cobra, com o filhote, né, que já foi... Ela botou 14 ovos, né, e apenas um eclodiu. Tem algum tratamento especial, algum cuidado especial? Como é que vocês estão agindo agora com relação a esse caso? O filhote, ele foi separado da mãe até por conta de facilitar o manejo, e como é um animal que tem peçonha, então ele pode ter problemas com o tratador, a mãe, né? E mais um filhote junto, ficaria difícil de trabalhar com os dois juntos. Então a gente separou o filhote e agora ele vai ficar separado num ambiente, e ele leva de 15 a 20 dias para começar a se alimentar. Porque como a gema do ovo ainda está dentro dele, ele ainda está absorvendo essa gema, e em réptil isso demora muito. Em aves é geralmente um dia, dois dias, ela já absorveu o restante da gema que sobrou, né, para o nascimento. Para esse animal demora às vezes 15 a 20 dias. Depois disso ela vai começar a comer alguns insetos, e quando a digestão dela ficar mais forte é que ela vai poder comer roedores, né, filhotinhos de roedores, como ela faz na natureza. E aí vocês vão colocar também aí para exposição, para os visitantes aí poderem admirar, né? Porque vocês já têm outras cobras. Outras cobras aí, né? Isso. É, nós temos uma cascavel, que também já está aqui há bastante tempo. É, existem duas salamantas, que é um parente da jiboia e da sucuri, mas é regional, né? A gente só trabalha com animais regionais. E a gente agora está vendo como é que a gente vai fazer com esse filhote. Se, para colocar na exposição, a gente vai ter que talvez ter um outro recinto, a gente está observando. E nós estamos tentando também comprovar isso através de teste genético, né? Quando a gente quer fazer, por exemplo, para as pessoas, a gente faz teste de paternidade, né? Certo. Nós vamos tentar agora ver se um laboratório está estudando o caso, se ele vai poder fazer um teste de maternidade para saber se a mãe é exclusiva na produção desse filhote. Se tem os genes exclusivos. Exatamente. Dessa, né, da mãe no filhote que nasceu. Certo. De qualquer maneira, é um fato a se comemorar, né? Principalmente se tratando de um animal que se encontrava totalmente recluso, né? Como você já falou, prova aí as boas condições do ambiente em que ela vive, mas é um fato a se comemorar, né? Nessa espécie já é relatado que a fêmea, ela guarda o sêmen do macho, quando eles cruzam, né, no outono, ela guarda até a primavera para depois fecundar os ovos que ela formou, e os filhotes nascem no verão, que é quando a maior quantidade de comida está disponível na natureza. Então, mesmo que ela tenha guardado o sêmen de um macho durante tanto tempo, não é um nada relatado na literatura com frequência. Então, continua sendo um caso raro. Até porque ela está lá desde 2012, né? Exatamente. Seria quase dois anos, né? Então, das duas maneiras, nós temos um caso que não é comum, né? Então, se a gente comprovar a paternogênese através do exame genético, aí nós vamos poder depois divulgar que realmente ocorreu esse fato aqui no refúgio. Mas é, então, mais aí um fato interessante, lá já tivemos casos aí de a gente está pesquisando aqui também de uma anta, né, que nasceu gêmeos, né, também fato inédito também, então para essa espécie em cativeiro no mundo foi a primeira vez. Então, o Refúgio Biológico sempre proporcionando para a gente essas situações interessantes. Então, tá. Então, essa cobra, essa serpente que colocou esses ovos, ela continua em exposição, pessoal? Continua. Porque com certeza isso vai levantar agora uma curiosidade para a população. Ela vai estar exposta ou não? Ela também vai ficar reclusa? A mãe sim, o filhote não. A mãe, ela não tem problema, porque essa espécie, ela na realidade, ela forma o ovo, os ovos, e ela mantém os ovos dentro dela, chocando dentro dela. E na hora que vai nascer o filhote é que ela expulsa os ovos. Então ela expulsou 13 ovos que não abriram e esse filhotinho. Então é um sistema que a gente chama de ovo vivíparo. É o ovo dentro da mãe sendo chocado. Ah, certo. Ela choca dentro e aí que ele... Quando ele arrebenta é que ela vai soltar todo mundo para fora. Os filhotinhos já prontos. Já prontos, sem ter aquela coisa de nascer o ovo e aí ele... Não tem a placentação, certo. O contato direto do filhote com a mãe, mas o ovo está lá dentro dela sendo chocado. E aí nesse processo nasceu só um. Então não vai vir mais filhotes nesse momento. Pode ser que numa próxima postura ela consiga de novo ter filhotes. Mas nesse momento ela já teve o ciclo e por isso ela continua em exposição sem problema. E de qualquer maneira vocês vão dar uma atenção especial também, né, para essa jararaca, já tá, como você já falou, tá até para estudar na situação e ver se realmente vai acontecer outra vez essa mesma situação. Com certeza, nós estamos agora com mais empenho em estudar esse processo, porque como é um processo raro e também acaba trazendo informações novas para as pessoas que visitam o refúgio, sempre uma curiosidade, né, científica, claro. Essa comprovação, né, de que esse processo continua acontecendo, e isso para nós é motivo de orgulho, né, porque a gente está ajudando as pessoas também a conhecerem mais fatos da natureza ao visitar o refúgio. Aí vocês com certeza ficaram encantados com a situação. Para vocês que trabalham com isso, o encantamento aí, além da surpresa... A surpresa e todo mundo feliz pela repercussão, né, porque... mostra que as pessoas estão interessadas nesses processos naturais, né? São coisas diferentes que a natureza usa como uma forma de perpetuar as espécies e nós estamos aprendendo com isso, né? Que bom, então. Obrigada, então, Wanderlei, pela sua participação e fica o convite, então, para o pessoal visitar essa... Ela tem nome, essa jararaca? Não, nós não... Porque na maioria das vezes vocês costumam dar nome para os bichos, ela não tem... alguns, né? Para alguns que são mais carismáticos, a gente acaba dando algum nome, mas essa no momento ainda não tem. E para o filhotinho, já estão pensando em alguma coisa? Vamos ver. ainda é cedo. Então tá bom, Vanderlei. Mais uma vez, abraço. Obrigada pela sua atenção em ter nos atendido para essa entrevista. Tá ok, muito obrigado. Tá, um grande abraço, então. Tchau. Eu conversei então com o Vanderlei de Moraes. Vanderlei, que ele é médico veterinário do Refúgio Biológico Bela Vista, aqui em Foz do Iguaçu, falando aí sobre esse fato que não é inédito, mas ainda assim um fato raro dessa serpente, essa jararaca, vivendo sozinha desde o início de 2012, há 2 anos vivendo sozinha, e que conseguiu aí gerar esses óvulos e acabando dando à luz a pelo menos um filhote, que logo em breve, assim que ele estiver disponível para visitação, a gente vai avisar você que nos acompanha aqui.